igreja, eu sinto de Deus a unção. Procuro a todo instante a comunhão. E sinto um fogo em meu ser, então começo a chorar. E sinto vão glorificar.